4 sendo identificação, autorizado de chegada e pitch desse, mantenha 050. Muita interferência, tem uma portadora no ar. Yankee Serra Serra? Serra Serra, seu portador está bloqueando a transmissão. Salvador, tá 31179. Então, 31179, chame Recife, 13325, alternando 288. 31179, recebe frequência bloqueada, senhor. Pode confirmar? As aeronaves na escuta do controle de Salvador, chame na frequência 1198. Está invisível, senhora, na clareza 0. 1198, as aeronaves na escuta do controle de Salvador. Gol 43, 4198. Gente, desça para 2000 pés, livre LS. Livre LS 2000. Trip 5217, chame torre 1186. 186, até estabilizar no atirador, 5217. Oxalé 6312, na escuta do controle Salvador, 1198. 198, prossiga. O 1922, na frequência 1198, como recebe controle? Do lado está 5 por 5, a outra praticamente 0. Recife, obrigado. 297, aproximação final, pista 28, trem baixado, travado. Trip, bom dia, o ajuste em Salvador 1015, o vento 220 com 10, tem pouso autorizado. Sente isso, 297, leve pouso. 88. Obrigado, bom dia, até mais tarde. Então, 3304 na escuta do controle, na 1198. 3304, mantendo 150. 050, o TAN 3304. 0507. Pulsário 2733 na escuta do controle Salvador 1198. O Pulsário 2733 na escuta do controle Salvador 1198. 1198. Frequência 1198. Mike Juliette Romeu na escuta do controle. Na escuta, senhor, agora passou. 1098, modifique para 1098. Desculpe, eu entendi. Modifique frequência para 119.8. 119.8, mais que já te falou. Então, Daniel, vou 434. Só para Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, lindo litoral 500 pés. Na linha do litoral 500 pés, através do parque de Sossu para reverso. Oxalé 6312, desça para o 060 inicialmente. Gente, reparando o 060, Oxalé 6312. O 1434, confirme a instrução. Solicito a horta em Usan para atender a altitude. Gente, com curvas pela direita, o gol 1434 descendo para 2000 pés, reporte estabilizado. Eu vou atalhar. Salvador, Juliette, é o Trip 5345. Trip 5345, ao controle Salvador, prossiga. Solicito 200 como final. Sim, super restrito ao 200, aguardando autorização do Centro Recife como final 200. Certo, aguardando. O Trip 5345, vou Evalda presente. Evalda presente. Então, 3304, reduz a 220 nós. 220 na reduzindo 3304. 1922, autoriza voar na prova do Serra Vista 362. Meia 312, vetor para sequenciamento, direita para o 070, vetor para 4000 pés. Direita 070, 4000, hoje na 6312. Aqui lá de Romeu passou tentando, mas todo o farol escapou. Gente, o Mike Juliette Romeu, na prova do farol de Itapuã, mantendo 500 pés, chame torre, 118.6. 500 pés, 18.6, grato. O Eval pro Trip é pra levar tráfego? Negativo, a saída é Gol e Eval direto. Romeu, papapá, Mike Juliette Romeu. Romeu, qual a intenção? Agada bata. Prossegue direto? Afirmam. Reporta final, 1015. Presente autorizado, vou colocar na sala. final da barra, tá bem 15 graus. Na Prodiusan, é ponto estabilizado. Diante, Prodiusan, está estabilizado. Bora, Pony. O trip 5345 na Proa de Eval, chame Recife, 13325, alternado no 288. Pontará, antes da Julieta, 5217. 304, vetor para sequência de aceleramento, esquerda Proa 2, 200, limite ao localizador. 200, Proa, limitado ao localizador, gente. Seguinte, só aguarda a coordenação ou ajuste no 095, isso que eu falo, somente o Patrick, se encontra? Lima Bravo Alfa, Lima tem. 50. Esquerda 050, 6312. Mantém 4000, 6312? Mantenha. Mantém. Mata, morreu. 5217, remoto 13, autorizado. Remota 13, trip 5217. Lima Bravo Alfa, autorizada a decolagem 230 com 79. Juxu no 0 no 5. 3015, Xana 6312. Uno 922 para sequenciamento, direita para o 070. 070. Gol no 434, estabilizado? Gente, só no localizador. Gente, o Oceané 6312, retoma navegação na Prodiusan, confirma indicada? Reduzindo para 180, está indicada de 200, Suzan, Oceané 6312. Reduza para aproximação Oceané 6312, em descida para 2000 pés. Em descida para 2000 pés, Suzan intercepta e reduzindo. 2000, gente. Gente, o TAM 3304 reduz a 1180 nós. 1803304. Para um Recife, nível 370 autorizado. 198, controle 5474, vacional, o azul 9130. Direita após a decolagem, chame pronto, 9136. Direita após, se preparar. Dugo no 434? Completamente. Pronto, então chame torre 1186, gol no 434. 86. Pone. Vai, Pone. Vai, Pone. O Arão pode voar direto em Recife? Firme, coordenação, controle após o Arão direto em Recife. Muito grato, 9130. Só o confirme para o 5217, a posição 13. Só então, pista 28, pouso autorizado. Vento de 220 graus com 8 nós. O voo no 434. 34, obrigado. Eu Whisky Golf Oscar, pronto, cópia. 9, decimal 8. 19.8, bravo alfa, teu retorno. 19.35, né? Não, é 19.8 mesmo, 19.8. 19, decimal 8, e o transfondo é o 5414. 170, gente. Ah, podia confirmar, tá chovendo, tá do campo? Aguarde. Chame 198. Grato. Na torre 18.6, isso que é golfiosa, para acionamento táxi da colagem. Uau. Bravo, Alfa. Táxi autorizado, chame para ingresso, isso que é golfiosa, com o B de... No 4, a informação, 1.700 pés de teto, 8.000 de visibilidade sem chuva. Ok, obrigado. Força aérea 2733. Está agora 5.4 milhas, sudoeste de Salvador, mantém 1.00, serviçada terminado, chame controle Ilhéus, 1.20.1. Ou 1922, complete direita para o 060, limite permanece. Esquerda, né? Esquerda, 060. Da 1-4-4. Você mantém escuta. Bruno 922, complete esquerda para o 030. Só vamos desviar um pouquinho aqui à direita numa nuvem pesada e vamos já para o 030, ok? Sim, de livre de giro já posso até para novas instruções então. Fortaleza 2236, está pronto para o apelo? Afirmativo, pronto para a costa. Vitória da Conquista 260, pista 28, curva à esquerda, saída gole, Eval após direto. Controle 119.8 e o transponder 5472 para o passageiro 2223. Autorizado a vitória da Conquista, nível 260. Decolando da pista 28, curva esquerda, saída gole, Eval, depois direto, controle 119.8, 5472 e o transponder 2223. 2223, correto, senhor. Chamada nessa para a prospecção, né? Gol 1922. Gente, o gol 1922, Rui Cari, após Cari usando e completando a aproximação. Gol 1922. 1922, desça para 3 mil pés, ajusta no 0 no 5. 1500. Azul 4298, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4 mil com 1015, 4298. Vamos lá, abre na Delta. No 922, reduza 1970 mais. Gente. 434 Lima, né? 434 Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette. 4304. Complete final, torre 186. O gol 1922 copiou a informação de redução 1970 mais. Afirmativo. Gente, reduza e a seguir como número 3, aeronave que precede, passando a posição usando no momento, com 1970 de indicada, está agora 8 milhas à sua frente, reduzindo. Ok. Continue aguardando ali. Yep. 3304, torre 1186. Bravo Alfa, reporte 20 milhas de Salvador. Reportará na 20ª, Bravo Alfa. O 922, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 5, livre LS, reporte estabilizado. 922. Salvador, tá 3663. 3663, prossigo. Qual a final da autorização para Guarulhos? Livra e mantém a Delta, chama Solon 219. Gente, o Xenomé 312 pode livrar lá na alfa. Gente, livrando na última esquerda então, na qual é só na penúltima esquerda, na Charlie, mantém aqui da Índia. Charlie, gente, mantém aqui da Índia. Whisky Golf Oscar após a decolagem, mantém a proa até 2000. licença. Estabilizado? Sim. Complete final, reduza para aproximação, torre 126. Seja. Sábado azul, 4278, curva direita 70. Azul 4298? Isso, desvio. Pro 70 após voar cara. Sente, o azul 4298. Salvador, bom, 922, estabilizada na final, baixo trabalho. 922, continua a aproximação, aguarde pista livre. Torre, o M312, confirme o finger, para a gente voar. M312, solo, 121, decimal 9. 219. Solo, M312, antes da engine. Portão 3. Para o 3, 63, 12. Isso, Golf Oscar, autorizado na colagem, 230, 612. O azul 4298, após desvio, autorizado usando. Adivinha os anos, 4298. Pra volta na 20ª milha, abandonando o meu peço pro tráfego em Atipolares. Sente, frequência livre. Pra volta. Falou, Salvador, bom dia, 3304 da San, livrou o taxi e eco na 3. 3304, via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3304. O azul 4298, reaprando o ZAN. Afirmativo, reaprando o ZAN. Sente, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, livre LS, reporte estabilizado. 2015, reportado estabilizado, 4292. Controle, Papa Romeo Whisky Golf Oscar. Papa Romeo Whisky Golf Alpha, Whisky Golf Oscar. Solar 100, saída Gole. Atenção, 100, saída Gole, Whisky Golf Oscar. Mantém a proa até 2000. Aguardando contato radar, Whisky Golf Oscar. Papa Tango, Mike Fox, Oscar. Reporte cruzamento da 17. Boa. 2.5 milhas de Salvador. Positiva. Mantém a proa até 2.000 pés ou pode já efetuar a gole? Whisky Golf Oscar, da presente, foi gole. Da presente, proa de gole, Whisky Golf Oscar. O Papa Romeo Whisky Golf Oscar, confirma a proa ideal para o destino da presente? Aguarde. Presente posição, a Proideon é a 299, Whisky Golf Oscar. Gente, o Whisky Golf Oscar ainda mantém a Pro de Golia aguardando para direto de China. Em perfil Golia aguardando direto de China, Whisky Golf Oscar. Na Delta, chamando o Fala no 19, obrigado. Vai já. 663.Copper. Copper 3.663. Salvador Guarulhos 340, Peruesc 50, pista 28, curva à esquerda na Gole, Eval após Eval direto Bidev, controle 119.8, transponda 5504 para o TAN 3.663. Guarulhos 340, Upper Whisky 50, decolagem curva à esquerda. Confirme saída apenas, é Eval Bidev após, transponder 5504, controle 198. Gole Eval após, direto posição Bidev com curva à esquerda. Gole Eval após Bidev, curva à esquerda, 5504, 198. Primo, chamei pronto, portão 4. Gente. Paulo, bom dia, fala Salvador, para prosseguir até o 4-3. Mike Fox Trotti Oscar está livre até o 4-3. Livre até o 4-3. Se já tivesse o nosso plano, o APJ ou mais 4861 para Guarani com a Centena. Guarani 2-2, reporte antes da Juliette. Reportaremos antes da Juliette, Guarani 2-2. O Azul 1-1-3-6-9, próximo pushback está, né? Aguardo 9-1-3-6. Vai dar. O Azul Ciente tem pouso autorizado na TES 210-89, ajuste 1500. Na 28, por isso? Afirmo, na 28. Limitando na 28, 4298. Gente, 10 minutos de voo, 2 no POB, dourado, acione, táxi, reporte alinhado na 17. Ok, tá. Táxi vai reportar alinhado, zero. Papa Romeu Whisky Golf Oscar, pro ideal pro destino 299. Agora é a 300 da presente, Whisky Golf Oscar. Gente, da presente está autorizado a proa 300 direto destino Whisky Golf Oscar, confirma o estimado de pouso. Okay, da presente direto destino aguarde para estimado de pouso, autorizado a atenção direto a uma centena. Autorizado, Whisky Golf Oscar direto destino 300, é, reporte. Ah, reporte o chamado de pouso. Qual é o chamado de pouso? Isso que vou ver. É o 5511-48, meu. Vai ter 4861 autorizado, Guanabi, uma centena, vai decolar da 28, na Gole, Patap. Vai chamar com 2935-5511, vai ter 4861. Esquerda após a decolagem da 28, chame pronto, pote 3, aberto é 4861. 9136, 9136 autorizado, puxar no 9, chame táxi. Botará, 9136. Oscar Golf Tango, confirmando Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, prossiga. Precisa de deslocamento, está mandado a Taipé, para a Taipé Mike. Aí eu vou fazer isso. Golf, eu acho que já tem estimado de pouso. Mas é Uno 302. Esse Golf, ó. Uno 302. Oscar Golf Kilo? Deslocamento? Afirmativo, está mandado a Taipé, pode ser deslocamento reportado para o Taxi Mais para exercício. Confirme, que local de exercício? Solo Guardião 07. Confirme. Fora do solo Guardião 07. 07, ingresse no litoral sul, chame controle 1935, correção, controle 198, decolado os 45. 198, pro guardião 07. Da Juliette, seu portão previsto é o 08, pode prosseguir até o 08, só atento ao azul que tá puxando no norte. Gestão Live Alpha, Juliette, atento à aeronave da companhia 4298. E o 9136 para o táxi. 1-0-3 a bordo, 3 horas e meia de autonomia até na Marcela. 36 apenas o POV, por gentileza? 1-0-3. Vai observar o tráfego da companhia, vai parquear no 8, a posta livre até o ponto de espera via pátio 3. Ok, após a aeronave da companhia no 8, ponto de espera 28 via pátio 3, o 9136. Qual o nosso agora? Reporte cruzamento 17, tá no top. Já em empoderamento. Alô Salvador, Oceanair 6225. Centro da informação, Mike, autorização para Brasília nível 340. 225, mantém a escuta agora, reporte. Guarda. Negativo, o solo não está ciente. Viu? Bom. Gente, eu acho que o Fiquilo mantém a escuta, aguardo o ajuste no 095. Aguardo, confirmando o treinamento de Natação e Mike, ok? Confirmando. Primativo. Salvador, boa tarde, Oceano, bom dia, Oceano 63, 1-1, informação mais, descida nível 1, 160. Oceano 63, 1-1, Oceano identificação autorizado, chegada e pitch, desça para o 060. Identificou, chegada e pitch, 060, descida autorizada, 63, 1-1. 9-1-3-1. Salvador, tá 3663, gate 4 para posicionamento. Lima e chama solo 219. Guardião 07, reporte visual para pouso. Já fiz o Condina, o 07.